vaga 4 na sala 3, meio que eu fumei, por gentileza, você recebeu o papel? Negativo, papi. Sente direito no 209, ali branco. Direito no 9, 204. Whisky, Bravo Whisky, autorizado. Ao término alinhar e decolar na 7, na 70 graus, 08 metros. Bom dia, Alfa Juliette 04. Alfa Juliette 04, bom, 094. Após TAP 3198, Duna, descendo para 2000. Após TAP, Duna, para 2000. No 621, mantenha a posição. Tá, mantenha. Uno 630, chame o centro Recife agora na frequência 12545, secundária 12685. 2545, alterno 2005, no 630, obrigado. Aeronave chamando o controle, confirme. Chegou no 648, 069 Bosa, Aracaju, 2 horas. 109, 069, corrigindo Aracaju, qual a autonomia? 2 horas e 5 minutos. Taxi autorizado, parte 1 no Índia, ponto de espera da 101895, altímetro 1096. Autorizado, táxi na Índia, ponto de espera da 10, chamará 1895, no 648. Logo no 094, chamou essa Juliette. Chamou essa Juliette, 094. Controlo de Salvador, bom dia, Papai Romeu, Whisky Bravo Whisky, partiu, transfere. Whisky Bravo Whisky, contato radar sobre o nível de voo 430 na saída da árvore. Positivo, árvore, acessar o 430 Whisky Bravo Whisky. 21, decolagem autorizada, pistão 90, Ventuno 90 graus, 049. Tem decolagem 90 na 621. Vai Gank Delta, vai remeter com curva esquerda para a base pela direita da 17. Quatro patronato da companhia, passar via Juliette, ingressa parte 1. Ciência, posso passar 09, Juliette 04, 0094. Mantenha a posição, novembro aqui mais. Voo no 561, desça ao nível 050 para o EDSAP para interceptar a chegada mais. Pouso a passagem de aeronave que está na taxiway hoje, ok? Para ingressar na pista. Batido, vai estar livre o pouso, vai dar passagem de aeronave para fora. Ok, sim. Graças a Deus. 40, controle 119, décima 8. 19, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, no 648, ali mantenha na 0. No 629, decolou, cruzamento 60. Dia no 621, contato radar sobe ao nível 360, saída da EL. Saída da EL, 360, 621. Graças aos alfos 40, estaciona a parte 4, frequência livre. 48, decolagem autorizada, 1-0-102-00 graus, 0619. Decolagem da 1-0, pulou no 64. No corredor Interlagos, até Paris, e a porta está em Veracruz. Dia Delta Novembro, confirme o nível que o senhor solicita. Eu nomeei 500 pés AGL, o Índia Delta Novembro. Patrulha Gol no 621, o senhor autorizaria a gente voar a Mátila? Mantendo perfil aguarde coordenação no 621. Papão, o meu uísque, bravo uísque. Agora chama o centro Recife 126, decimal 0, secundário 1288, bom voo. 260-288, obrigado aí gente, boa, até a noite. Número 48, decolou de 42, controle 1-19, decimal 8. 19-8, bom, no 48. Reta final, checa o trem, torre 1-18, decimal 95, uma boa. 895, boa, 398. Patrulha de Salvador, gol 1-648. 1-648, contato radar, sobe ao nível de voo 370, aí da PUCA. Sobe ao 370, sai da PUCA, gol 1-648. Mike decolou os 43, ingressa contra o vento da 1-0, guarda instruções para o cruzamento do campo, informa o tráfego em aproximação para o 1-0. Segurante Mike, se você contra o vento da 1-0. Guarda instruções para cruzar o campo, ok? November Break Mike. Torre Salvador, está 3198, passando externo visual. 3198, continue, informe com o trem checado, ajuste 1016. Passado e travado, 2016, 398. Livre pouso, pista 1-0, vento 200 graus, 079. Livre pouso na 1-0, tá 398. November Inc. Mike copiou a torre, mantenha contra o vento e aguarde instruções para efetuar o cruzamento do campo. Afirma, mantenha a perna contra o vento da 1-0, aguardando instruções para cruzamento. Controle, voo no 648, poderia acordar uma bola de Aracaju pra gente, por favor? Gente, aguarde. Okay, muito obrigado. 670 pela direita, na linha para o 6140. Autorizado, 6140, chama táxi. O centro solicitou que o senhor mantivesse a saída. Ah, então tá bom, obrigado. Controle Gona 62, senhor solicita pro de Motiva. Confirme? Estamos em coordenação. Ah, positivo. Está presente, Mótima. Mótima presente, boa no 621. Torre confirma cruzamento do campo ou permanece na contra-vento? Afirmativo, autorizado cruzamento do campo, mantenha minha escuta agora a transferência para o controle. Autorizado cruzamento do campo, agora é necessário a sua navegação. Bruno 621, chama o centro agora na frequência 1251, secundária 13325, bom voo. 251, 3325, bom pra lá. Paulo, Salvador, essa 398 de Bruno. Essa 3198 ingressa na Alfa, chamando essa Juliette. Alfa, antes da Juliette, chama, 398. Para táxi do 35595, 48 a bordo, 3 horas e 30, alternativa Vitória. Qual alternativa? Vitória. Táxi autorizado em frente, parte 1 no índio, ponto de espera da 10, 11895, altímetro 10 no meia. Ponto de espera 1895, 1016, 35595, obrigado, boa tarde. Bom dia. Confirmar o SAM vai para que posição seria, por gentileza, o Tripe que está perguntando. Tá, o Tripe perguntou para onde, quem vai? O Tripe está perguntando qual é a posição que o SAM vai parquear, porque senão a gente aguarda aqui na saída do pátio 3 ainda, o Gol ainda está fazendo pushback, senão a gente vai bloquear a passagem dele ali sem necessidade. Ele vai pro 03, quem está bloqueando é o Oxaneta. Ah, então, é o Oxaneta, achei que fosse um Gol. Tá, então a gente vai seguir, obrigado. Máximo controle, 1998, Terra Grécia. 198, obrigado, Terra Grécia. Salve, Terra Grécia. Vem. Isso é novo numeral, voo local autorizado, ou no meu pé, decola da 17, curva direita, no Axé, 1208, corrigindo. 1198, controle, 0171 no transponder. Controle 90 Yankee Mike, decolada 17, corredor forte, mil pés. Possível Yankee Mike, condições visuais do corredor forte, confirma a intenção do voo. Pronto, vai afastar até 20 milhas ao longo do corredor forte, valeu, obrigado. Positivo, na escuta permanente, 90 Yankee Mike. Sempre na escuta, valeu, obrigado. Chama a torre, 1895, Alfa Eco Fox. Salvador, 140, 152 a bordo, 1h50, eu pergunto. Sente a 122 a bordo? O Charlie 140, direita via Índia, ponto de espera 1895, altímetro 90, 1 no meio. Direita via Índia, ponto de espera. 1-1-1-8-9-5, ponto de espera. 8-9-5. 3-1-9-8, ingresso Juliette, posição 03. Juliette, 003. Papo Romeu, dia November, Alfa, copiou a autorização? 3.000, ajuste no 06, 4207. 3.000, 1.016, 4207. Axé, 1198 controle, 0171 no transponder. Correto, de novo Emeralda, 02 POB, parte 4, acionamento de táxi, torre 11895. Bom dia, Xana 6140, além da cola pista 10, vento 1190 graus, 089. Decola 90, 40. No corredor Axé, atente, temos o tráfego mantendo no 1500 pés, fazendo a travessia de Paris para Itaparica, mantendo no 1500 pés. 2 mil pés, em que posição? Mas eu preciso da posição que o senhor vai solicitar para eu organizar o tráfego em função dessa sua solicitação. Tenente, reporta no início para autorização o Charlie Alfa Tango. Boa, desce ao nível 050, chegada máxima. O India Delta November, controle. Delta November. India Delta November, informação de tráfego. Temos um tráfego de Itaparica para o farol da Barra. Estamos tendo o número 1500 pés, assiste ao mesmo. É um Alfa Sierra 50, é helicóptero. Sim, Delta November. Delta November. Observatório, o 561. Positivo, 118 decimal 95, bom pouso. Obrigado, 295. 561, me escuta? Temativo, só agora liberado pelo controle, passo para lá. Tente livre pouso, 10, vento 2, 10 graus, 059. Gol 1561. Livre pouso, 10, gol 1561. Charlie Alfa Tango, mantenha um no mil pés inicialmente, temos um tráfego agora a 1500, está logo à sua esquerda, a 2 milhas, aproximando para a posição de 12 horas do senhor. Qual é isso? Controle 19861, 400. Alheiro prosseguiu, 4207. Positivo, 2 mil pés. É bom estabilizar na final, 4207. 4207, 2 mil. Controle Salvador, bom dia. Chaneiro 6140, passa 2 e 400 da PUCA. Bom dia, 6140, contato, sobe ao 250, sai da PUCA. 250 da PUCA. Positivo, Prod, Jamo, da presente. Autorizado. Jamo, sim, grato. Primeiro autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 17. Fique atento à movimentação, ok? No pátio, tendo obras. Próxima taxiway, Oscar. Positivo. O India Delta November prossegue via litoral para Maraú, chamando 1430. Liga a frequência para a coordenação de tráfego. Bom voo. 561 no solo, 54, direita, 219. 219. Utilizador agora de azul, 4207. 4207, completa final, cheque prepouso, torre 1895. 85, bora. Charlie Alfa Tango, 2 mil pés, ajuste Salvador, 10 no meia. Zero pistão, 10. Vento 190 graus, 089. Oi, Salvador, bom dia, azul 4207, aliás, está 190. Azul 4207, bom dia, continue a aproximação, informe com trem checado, aguardando a pista livre. Vai informar. O 1561. Não, estou no 561, Alfa Juliette 02. Alfa Juliette 02. Tribe 5195, decolou 56, controle 1, 9, 9, 8. 198, bom serviço, obrigado. Cruz 207, cheque o trem, livre pouso, pistão 0.1, 90 graus, 079. Baixado e travado, 190 com 7, está livre pouso na 10, azul 4207. Contato radar sobre o nível de voo 200 na saída da El Coral. 200 da El Coral, 5595. Alguma possibilidade de voar direto Coral? Tem referências? Autorizado Coral. Direto Coral, obrigado. Salvador, Clarence American 9264, is it Stan 20, request Clarence Miami Information Officer. American 9264, clear to Miami, flight level 400, approach 20, first airway, take off from 810, left turn, Momo, departure, flocky, transition, departure control 119.8, cock 5175. Secundária 12685. Recife 2545, secundária 2685. O Oceania Melhor Passeado. 75. 5175. Copy, 5175, American 9264. That's correct, coming in, start to set up and push. We'll call you for starting push, thank you. Alfa Juliette, 08, Alfa Juliette, 08, Alfa Juliette, 08, Alfa Juliette, 08, Alfa Juliette, 08, Alfa Juliette, 08, Alfa Juliette, 08, Alfa Juliette, 08, Alfa Juliette, 08, Alfa Juliette, 08, Alfa Juliette, 08, Alfa Juliette, 08, Alfa Juliette, 08, Alfa Juliette, 19, decola da 10, curva esquerda, Momo, transição fora ti. 1198, aciona 5407. Autorizado para Fortaleza, nível 370, 319, decola da 510, curva esquerda, Momo, Toti, controle 198, transporte 5407. Ou 1094. Correto, agora 094, chama para o chibeca treinamento. Pronto. Mas agora vou decolar de autorizado, pistão 97, quanto 180 graus, 071. Tchau, tchau, tchau. Tio, 500 pés, condição visual, Charlie Alfa Tango. 864, descida para 2.000 pés, o ajuste permanece no 096, atente ao tráfego agora próximo ao farol de etapa de correção de, da Barra. 500 pés, não Alfa DS50, não vai interferir na sua posição. 2.000 pés, o 096, monitorando, boa noite. 19.8. Controle 19.8, índio November Alfa. Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Iniciação novembro, descida está autorizada até o nível 085, abaixo está a critério do comandante, o controle desconhece tráfego na região que vem a interferir na sua descida. Reporte cruzando nível 085. Estabilizado, X-Ray, gol no 864. 864 completa, final, cheque o trem, torre 1895. 1895, bom trabalho, 864. Torre Gol 9864, 2 milhas do Índia, Serra, boa tarde. Boa tarde, 9864, continue a aproximação e informe com o trem checado. Chamada. Mantenha a posição, Alfa e Fox. Desça para 2.000 pés, ajuste no 016, autorizado no final, reposta de trabalho. 2.096, liga dessa. Está de checada, gol 964, passando em Índia Serra. Gente, livre pouso, pistão na 0, vento 190 graus, 089. Livre pouso, pista 190, gol 964. Desça ao nível 050, na chegada mais. Autorizado está. Novembro, Papa Pass de Alpha no November. Estimado de pouso. Positivo, prossegue agora em condições visuais na frequência livre para coordenação de tráfego com pouso. Romeu Alfa, Eco Fox. Atenção na possível estrutura de turbulência livre de decolagem na 7, vento 200 graus, 079. Valeu, Alfa Tango Torre, frequência 198.95. Siga. Se olha o Fatango, chama no farol de Itapuã. É 4 no solo 07, tá livrando 1219. Meia 4, boa tarde, ele ouvia. 864, Alfa Juliette pro 09. Alfa Juliette 09. 08, controle 1198. 198, Alfa Fox. Tá, mas 09 Fox. Colou Pouca Caju. Tá bom, meu Alfa Fox, contato radar, tá com nível de voo 210, sai da Pouca. Pouca subindo 210, Alfa Fox. 1-0, tem um tráfego passando próximo à duna, ok? Agiliza e informa eixo livre. Avisado, é que vem da 10, gol 1962. 62, completa final, chega o trem, torre 1895. Fernando, tem com dia. Jeep 5595, chama Recife, frequência 13325, secundário 251 no convô. 13325. Tô bom dia, gol 1962, X-Ray down no zero, baixar travado. Sente, no 1962, continue com as instruções, por favor. Sossego, 1962. Pouso na 0, vento 190 graus, 079. Pouso na 1 na 0, 1 na 0. Tem, sala zona 1, frequência livre. Alpha Fox, prossiga. Solicita subir para o nível 290, né, como nível final, 290, Alpha Fox. Gente, aguarde a coordenação. O Fox está autorizado, 290. 290, Alpha Fox. Gente de Novo Iberalpa, teve frequência para a coordenação de voo e até o regresso. Salvador, Bono 162, Livrando, bom dia. Bono 162, bom dia, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, 10, Bono 162. Solo, gol 1094 para o TAC. 3 horas e 30, alterna João Pessoa com 182 a bordo. 1094, taxa direita via Índia, ponto de espera 1895, altímetro 10, com o meio. Direita, Índia, ponto de espera 1895, com 1016, com 0094. Para 2016, reportar estabilizado 62, aguardando. Salvador, bom dia, voo 1094, ponto espera pronto. Nego 1094, autorizado a alinhar e decolar. Pistão 10, vento 200 graus, 7 metros. Autorizado a decolar, 1094. Romeu Alfa Eco Fox subindo o nível de voo 290, chama Recife, frequência 12685, secundária 12545, bom voo. 12685, 1245, Alfa Eco Fox subindo 290. Decolou 017, M controle, 098, com voo. 098, 094, bom dia. Controle, voo 1094. 1094, contato radar sobre o nível de voo 370, sai da Momo. 370, sai da Momo, voo 1094. Papapá, Mike, Eco Delta, autorizado Manati, no meu pé, decola da 17, curva direita no axé, 1198, controle, transponder 0125. Estabilizado LF 6200. 1200, completa final, cheque o 38 de 295. 295, vai chamar. Salvador, Ocean 6200, estabilizado, ILS. Autorização inicial, é Manati ou outro lugar? 190, reporte com o embaixo travado. Portará. Só com o meu PAB 12. Tá, agora você não me tá com a torre 895. Vem embaixo, checado 6200. Tente livre pouso. me ouviu seguido. Obrigado. Segui até a Lima. Será que via pista ou via Quebec Mike Lima? Seu critério, chame na Lima. Fala, fala, bora, João 42, hora 4. Muito bom dia, produção. Agora para Azul 4207, bom dia, autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont 360, Uppers 110, recola da 110, curva direita, da El Leda Motiva, 1198, controle 5420, transponder. Correto, Azul 4207, é um pushback sanamento. Salvador, Xanel 6200, Librona 5. Xanel 200, Alfa Juliette 04. Alfa Juliette 04. Ground American 9264, the hard stand, request caution start. Abram 3, clear, set up and push, America 9264. Abram 3, clear to push and start, American 9264. Uno 094, chama Recife 12685, secundário 2545. 2085, 2545, gol, Uno 094. Teatro Pajo 3, Romeu Golf Vita. O Golf Vita, basta que você através do 05, observando o tráfego da Oceaneira, agora está ingressando via Alfa, após o mesmo ingresso da Pajo 3. Chame alinhado e pronto, cabeceira no 7. Senhor Salvador, novembro Yankee Mike, para regresso Salvador. Gente, Yankee Mike, condições visuais, reporta rotatório no campo. Reporta rotatório visual no campo, novembro Yankee Mike. Radial de Sanz. Radial 278 já. Está pronto, copy? Para cá, Etite 105, nível. Decolando a 10, curva direita, corredor axé, restrito no meu pé até o final da barra. Controle 11980, corrigir. 198, controle afirmo, transponder. Aguarda para o transponder, pode corrigir. 180 graus, 10 mais. Responda 5414. Chama pro táxi, Romeu Golfito. Passando 510, vai Cac Delta. Vai Cac Delta, chame controle, 198. Veículo 28, bom roubo. 198, grato. Controle, bom dia, Mike Eco Delta está atingindo 1000 pés, curvando à direita. Bom dia, Mike Eco Delta, condições visuais, corredor Axé. Solicito por seguir direto para Norte Papa Tango Romeu. 18395, altimeter 71016. Quantum 16, apron 3, apron 1, Dolman point 10, and this will be 1895 American 9264. So, atingindo mil pés. Quatro zero sete, chama ataque. Eu vou te dar um pela pra zero zero zero. Controle 9BX Mike visual com campo através da rotatória. 9BX Mike Torre 1895. 9BX Mike 1895. Mike, proa da rota. Bem, Mike, autorizado encurtado presente, reporte 3 milhas, abstira na caixa. Controle, Salvador, bom dia, 6255, não dá pra. Bom dia, Chanel 6255, desse é o nível de voo 050, chegada Mari. 050, na Mari, 6255. 0 degrees, 1 0 knots. Let's take off runway 10, American 9264. Salvador, eu vou no 556. Bom dia, informação Papá para o Galeão. Gol no 556, autorizado Galeão 360, Uppers 110. Decola da 110, curva direita da El Leda Motiva. 1198, controle, transponder 5424. Autorizado 360, Uppers 110, decola 10.23, da El Leda Motiva. 119.2, 434. Gol no 556, correto, tinha alguns back sonamento. Salvador, 9 Mike, 3 milhas a 1-7. 9 Mike, autorizado, pista 1-7. Vento 1-0 graus, 10 nós. Autorizado, 9 Mike. 895, Guarulhos, cópia. 3895, autorizando Guarulhos 340, Uppers 116. Decola da 110, curva direita da El Leda Motiva 1198, controle, transponder 5431. Autorizado Guarulhos, nível 340, Uppers 116, decolando da 110, seja da El Leda Motiva, controle 198. 4-3-3-2-9. Confirma o transponder, 5-4-3-1. Aqui, 5-4-3-1. Correto, chama para o especacionamento.